Vou fazer um sucesso aqui pra todos os botequeiros do meu Brasil! Portal do Arrocha. Senhor botequeiro, disseram que aqui nesta cidade existe um remédio pra curar a saudade, e quem vende é o Senhor. Senhor botequeiro, tô precisando de cuidado, é que meu caso foi desenganado, a saudade me desenganou. Me traga uma dose, aquela mais forte que eu possa tomar, aquela que dá vontade de chorar, mas que a gente engole o cheiro. Senhor botequeiro, meu tratamento vai lhe dar trabalho, mas eu juro que daqui só saio de alma limpa e coração. Que eu vou convidar aqui meus queridos Rômulo e Romério. Chega mais! Senhor botequeiro, disseram que aqui nessa cidade existe um remédio pra curar saudade, e quem vende é o Senhor. Senhor botequeiro, tô precisando de cuidar, meu caso foi desenganado, a saudade me desenganou. Me traga uma dose, daquela mais forte que eu possa tomar, daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente engole o choro. Senhor botequeiro, meu tratamento vale dar trabalho, mas eu juro que daqui só saio de alma limpa e um coração novo. Me traga uma dose, daquela mais forte que eu possa tomar, daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente